como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, emocionadíssimo aqui, Felipe Bragato. Aqui com vocês, Fê Bragato. E claro que não podia faltar convidada super especial para começar essa temporada. Maria Homem. Bem-vinda! Bem-vinda! Estamos começando! Roda a vinheta! Bem! Bom, vocês viram que a gente tá aqui com uma temporada nova no ar, com muito orgulho. Vamos falar de liderança feminina. A temporada se chama Elas na Liderança. E a gente vai falar nesse primeiro episódio, no episódio de abertura, com ela, Maria Homem, vai falar com a gente sobre a psicologia da liderança feminina. Será que tem alguma coisa diferente quando a liderança é feminina? A gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio Maria Homem, psicanalista e pesquisadora do Núcleo Diversitas. Diversitas da USP, e ela que tem uma sólida formação em psicanálise e estética pela Universidade de Paris e pela USP, a Maria, que já foi professora visitante em Harvard, palestrante no MIT, Colômbia, e autora de obras como Lupa da Alma. Uhum. E aí você vai me falando se está tudo certo, Maria. Coisa de menina. Coisa, adoro, com Contar do Caligari. Exato. Sobre o qual nós vamos falar aqui. No Limiar do Silêncio da Letra, sobre Clarice Lispector. Ah, que foi. Outra grande mulher, uma, né? Uma grande pesquisa sua, né? Sim, doutorado. Foi o seu doutorado. Sensacional. Né? E é isso. Então, ela vai falar um pouquinho sobre essas subjetividades que impactam a presença da mulher no ambiente corporativo. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Que honra. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Neste ambiente. Isso é incrível. Muito bem. Vamos começar, então, Maria, entender, respondendo essa pergunta, que é o título do episódio, né? A psicologia da liderança feminina. Tem diferença? Liderança feminina e liderança masculina, a gente precisa realmente falar disso? Olha, se historicamente a gente foi se constituindo como seres diferentes, cada vez mais diferentes, e se a gente tem uma história que coloca a gente em lugares não equitativos, então não poderia ser igual, né? Quando você ocupa determinadas posições, ainda mais essa, que de alguma maneira é inédita, como não ter que pensar sobre como se autorizar a ocupar esse lugar? Essa é a pergunta, né? A verdadeira temática é essa. Por quê? Quem era líder? Qual é o lugar de liderança da nossa cultura há milênios? É do homem. Isso chama patriarcado estrutural. A estrutura é essa. Você achar que... temos dois tipos de corpos e, a partir daí, fazemos coisas diferentes. Já que um pode gestar, amamentar, parir, cuidar, esse um vai ficar fazendo isso no âmbito do privado. Quem vai para o espaço do trabalho? Quem vai para o espaço público? Quem vai para a política, para a economia, para a liderança na sociedade? O outro tipo de corpo. O outro tipo de sexo, que desenha um outro tipo de gênero e mesmo mentalidade simbólica. Se a gente está desconstruindo isso e a gente está falando, opa, precisava ser assim? Deixa eu olhar bem, acho que a minha câmera é essa. Precisa ser assim? Opa, peraí, vamos desmontar isso, liquefazer esses pré-juízos. Então, a gente está, tem a psicologia contemporânea da liderança masculina, que é daqui chegar aqui. Uhum. Dói também, dói, porque você tem que falar, opa, peraí, meu lugar era, cadê meu privilégio? Não era naturalizado? Uhum. Peraí, eu tenho que entender que eu não sou um príncipe herdeiro, certo? Não tem príncipe, não tem herdeiro, não tem herança naturalizada, tuf. Eu estava sempre aqui? Como assim? Peraí, eu posso dirigir avião, trator, aeronave, espacial? Opa, pessoas, empresas, né? Balanços, decisões importantes que afetam milhões, bilhões de pessoas? Opa, né? São caminhos diferentes, não por acaso praticamente especulares, opostos, né? Então, a gente está se reequilibrando, se recompreendendo. Agora, Maria, faz muito sentido isso que você está falando. E quando a gente olha o mundo corporativo, que é dominado, na sua maioria, nas empresas, pelo público masculino, faz todo sentido essa questão de os homens cederem um pouco de espaço, as mulheres, por sua vez, a gente chega numa sociedade mais equânime, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai analisar essas situações que acontecem dentro das empresas, muitas mulheres que chegam em postos de liderança, muitas mulheres que ascendem, por sua vez, acabam também criticando outras mulheres. Por sinal, eu cheguei até lá, algumas se masculinizam, criticam, a sororidade falta, ao invés de ajudar a desenvolver isso, ajudar a fazer com que esse exemplo se torne, na sua maioria, uma prerrogativa de estímulo. O que você acha que acontece isso? Então, ó, como é que a gente muda de posição na vida? Uhum. Vou fazer um parênteses aqui só para a gente captar. Como é que a gente vira adolescente? Uhum. Como é que a gente vira adulto? Com muita dor, não é? Sim. Com sofrimento, com loucura, negação, cinismo, crises, e tendo problema com a sua imagem corporal, com o outro, com o amor, com o sexo, com o corpo, batendo a porta, né? Uhum. Porque dói. Dói. Mudar de posição sempre dói, não é algo óbvio. Uhum. Como é que a gente consegue fazer essa operação? Normalmente, a gente se espelha em figuras que são modelos para a gente. Não por acaso a gente chama isso de modelos identificatórios. Uhum. Com quem que eu posso me identificar para fazer isso? Então, para voltar para o nosso assunto, como é que a gente inconscientemente tem feito esse papel, né? As mulheres que estavam numa posição subalternizada, né? Como a gente diz, povos escravizados, povos subalternizados, povos sem subjetividade plena, política, social, psíquica, né? Uhum. Não eram sujeitos. Se eu estava subjetificado, como é que eu vou chegar lá? Uhum. Eu vou me espelhar no modelo, eu vou para cá. E qual era o modelo? Essa potência masculina, muitas Sim. vezes autoritária, muitas vezes, né, daquele que podia mostrar, vou botar o pau na mesa, enfim, com perdão do meu francês aqui, né? Mas, Maria, eu vou precisar, desculpa, a gente tem uma sequência de perguntas aqui, mas eu vou precisar entrar nisso, vocês já conhecem, eu já sempre sei. Falo essa história de botar o na mesa. Você é mais fina que eu. Não, né? Não, a gente fala tá botar o pau na mesa então, mesmo. Falou. Porque eu apresentei telejornal minha vida inteira, Maria. Foi a minha profissão, né? Praticamente a vida toda foi o que eu fiz. E aí, sempre eu ouvia um elogio. Olha só, eu acreditava que isso era um elogio. Que era assim, coloca a Amanda, que ela põe o pau na bancada. E eu falava, ai, que incrível, eu sou foda, né? Porque eu tô sendo elogiada. Assim como, quando eu conheci o Alberto, um dos elogios que ele fazia pra mim era assim, acho você incrível, você pensa com cabeça pensa de homem. Pensa como homem. E eu achava que era elogio também. Então, acho que hoje a gente vem percebendo isso, né? Acho que cada vez mais a gente está tendo acesso ao conhecimento e à informação e percebendo que até o que era elogio era, na verdade, uma baita ofensa a todo o potencial que a gente tem, né? É, e assim, sem querer, vamos dizer, julgar, né? Eu até diria, não sei se eu falaria uma ofensa, né? Mas assim, já revela uma posição inconsciente em que a gente dá valor a alguns aspectos e desvalora outros. Uhum. Então a gente está falicizando o masculino e está desfalicizando o feminino. Então é interessante observar como a gente faz isso, como a naturalidade, pensa como homem, eu acho que é modelada para a gente desenhar na nossa lousa, né? Uhum. Assim, está desenhado, pensar bem, né? Quem tem o atributo do logos? Uhum. Isso está lá, desde os gregos. Histórico, né? Isso tem, quando eu digo milênios, não é brincadeira, a gente chega lá e está na literatura. Desenhado, inclusive. Então, quem é que tem um maior atributo, quem teria maior atributo de lógica? Palavra, argumentação, pensamento, racionalidade, o homem. Uhum. Quem teria, então, em contraponto especular, né, o oposto, numa suposta balança equilibrada em Yang, quem poderia cuidar? Quem teria a doçura, o aconchego, o abraço, o afeto, a doçura? A mulher. Então, a gente está carregando isso. Uhum. E o que, que a gente tem hoje? Estamos em 24, século 21. O que, que a gente tem como dados? As mulheres e as meninas, sobretudo, estão nadando de braçada nas escolas, com notas. Uhum. Com notas. As mulheres no mundo, PISA, o mundo inteiro. E graduação de biológicas e daqui a pouco de exatas. Nós somos 60% das pessoas com graduação aqui no Brasil. Mas sim, ocupamos e de cursos, apenas 28% dos cargos de liderança. Sim, isso é um problema. Mas assim, antes de falar da ocupação, só vamos voltar aqui. As meninas fazem conta. E agora estão fazendo conta melhor que os meninos. Que os homens. Uhum. Entende? Então, assim, isso é um pequeno dado, porque a gente ainda pensaria que as mulheres estão com mais acesso à educação, mas o que eu estou falando é até mais radical. Elas estão com mais acesso a um pensamento lógico, matemático, estrutural, de cálculo, que seria o ápice do atributo do masculino. Entende? Sensacional. Então, cursos de veterinária hoje já são de maioria de mulheres. Cursos de engenharia, algumas, já são equilibrados. Vocês estão percebendo que aí a gente ouve essas frases, a gente fala, ah, é, jura, né? É. Daqui a pouco vai vir, já está virando meme, né? É verdade. Agora, Maria, a gente, óbvio que essa questão, esse tema, impacta muito mais as mulheres, mas tem essa questão do homem ali de ceder e tudo mais, mas esse não é um tema que é só das mulheres, também é do homem, e o homem também precisa entender qual é o lugar, qual é o espaço, qual é o papel dele ali. O que que você acha que é o principal papel ali nessa sociedade, né, nessa questão da equiparação agora entre o masculino e o feminino, entre a mulher e o homem? Qual é o papel do homem nesse tema que impacta tanto as mulheres? Então, acho que essa é também uma grande pergunta, né? Eu até ousaria dizer, né? Você falou, claro que esse tema impacta muito mais as mulheres. Eu vou dar uma trucada, um pouco brincadeira. Eu acho que agora, neste impacta momento, eu acho que a gente já passou. O século, voltando, né? O século XIX era o grande sofrimento. Assim, foi o ápice em que as mulheres estavam sofrendo e gritando. Uhum. Isso é até o que o Freud escutou, né? No último quarto do século XIX, quando Freud foi, né, arregaçou a manga, foi para a clínica, foi escutar as famosas histéricas, né? Estavam literalmente ou berrando ou perdendo a voz ou adormecendo o braço, porque assim, eu quero existir. É um protesto de existência, eu tenho um corpo, eu tenho uma sexualidade, eu quero gritar, eu quero trabalhar, eu quero fazer. E foram para as ruas. E detalhe, o Freud ouviu. Elas foram para as ruas, foram para os divãs, foram se reconfigurar nos núcleos de família, depois de trabalho, foram fazer manifestação para votar, as sufragetes e toda isso, né, para poder mostrar aqui o pedaço do braço, o colo, o decote, a perna, a mini saia, a pílula, a sexualidade. A gente poderia fazer uma história do século XX, anos 10, 1910, 1920, 1930, passo a passo com as conquistas das mulheres. Então, a grande virada, a grande revolução sexual silenciosa, sem tiro, silenciosa não, mas sem, né, sem bomba atômica, a grande e a única bem-sucedida foi a revolução das mulheres, que mudaram de fato de posição. E aí, o que é o século XXI? É os homens se dando conta disso e lutando contra isso. Uma grande parte, acho que não nós aqui, né? Mas uma grande parte acha absurdo e tenta passar, inclusive, legislação, norma interna da empresa, e sofre muito, não sabe como lidar, e volta para casa e quer a mulher submissa e faz um curso de esposa submissa na igreja, e quando não dá certo, desculpa, de novo, dá porrada. Né? Aqui a gente está em outro ambiente, que eu não vou deixar de fazer esse parênteses interessante, que aqui a gente tem um banheiro unissex, que tem fio dental, desodorante e mods. Sim. Então, eu não é isso? Ela reparou. É. Não. Ah, eu sou reparadora, sou observadora. Que legal. Eu até tirei uma foto. Que legal. Porque olha só, que é, pode parecer simples, mas por que que isso é quase revolucionário, eu diria? Porque você está oferecendo a sensibilidade masculina olhar uma peça com maior naturalidade, que é uma série de mods embalados. E isso, quando que os homens tinham esse direito, esse privilégio? De acessar essa realidade. Isso, de saber, olha, é natureza. A natureza sangra, a natureza se reproduz. Eu tenho também um filho, que também faz xixi, cocô, uma filha, que eu troco fralda, que eu sei não só o que é um mó desembalado, eu sei o que é uma fralda. Eu sujo a casa, eu sei o que é uma máquina de lavar roupa, o que é um aspirador de pó, porque eu não uso a casa, eu não sujo o prato. Então, assim, é reconfiguração de todos os lugares sociais, desde a microeconomia do cuidado até lugares simbólicos. Tá difícil para os homens. Tá difícil para os homens. E, assim, eu adorei que você trouxe esse tema do kit que você encontrou nos banheiros aqui, no banheiro da Escola do Caos, que você foi em um, mas em todos eles tem. Você acha que foi importante ter uma mulher na liderança para que isso acontecesse? Sem dúvida. Eu. Porque não estaria lá. Eu acho que é, assim, é nesses detalhes, né? Porque assim, é uma mulher que chega e olha e fala assim, olha, tá, precisa colocar aqui um absorvente, se alguém precisa trocar. Um homem não vai pensar nisso. O homem não teria essa. Né? Assim como uma questão de acessibilidade. Se você não tiver, né, ou uma questão racial, se você não tiver uma pessoa pertencente às maiorias minorizadas nos cargos de liderança, dificilmente detalhes como esse vêm à tona, por ignorância mesmo, né? É, e às vezes é ignorância e às vezes é simplesmente essa ideologia, como a gente chama hoje, que é, na minha linguagem, o inconsciente em ação, em corpo. Ele está no nosso corpo, o olho não vê. A sensibilidade não sente, não se abre para isso. E eu faço vários trabalhos com empresas e com política privada e política pública, e todo o raciocínio é como é que você se coloca no lugar do outro, e nós nos colocamos nos nossos vários lugares e fazemos uma mesa plural para desenhar, então, as novas políticas públicas e privadas. Né? Por exemplo, para pegar o que você falou, que eu acho muito importante, eu fiz uma mesa agora, esse fim de semana, e foi com uma CEO, uma presidente de uma grande empresa de medicação, Big Pharma, e ela disse, olha, a gente tem, por exemplo, há 2 anos, uma autorização para uma medicação muito importante contra o câncer que está parada para um homem assinar. Câncer de ovário, câncer do útero, câncer de mama. Então, assim, muito importante. É um homem que está lá. Se fosse uma mulher, estaria parado lá tanto tempo. Fala, e, além disso, quando quem toma a decisão não usa o SUS, o sistema, por mais interessante, bem desenhado e um dos mais inovadores do mundo, ele não vai ser tão performático, não vai performar tão bem quanto poderia. Então, cada vez mais, a gente tem que trazer para a roda da decisão toda a pluralidade dos usuários, a pluralidade democrática. Porque só aí a gente vai saber os vários lados da experiência. Agora, Maria, a gente vem vendo nos últimos 10, 20 anos uma crescente do posicionamento político, social, da diversidade, do espaço, inclusive legislações chegando para proibir que existam diferenças salariais entre homens e mulheres. E a gente vê que hoje, quando você abre um X, você abre um Instagram, é mais comum de você ver a liberdade das pessoas se posicionando, homens e mulheres, falando assim, claro, a gente precisa melhorar. E, num paralelo, a gente vê a insurgência de um movimento que vem recebendo o nome de movimento anti-woke, ou anti-woke, combatendo a diversidade dentro das companhias. Algumas big techs, inclusive demitindo profissionais que eram de diretorias de diversidade. Então, se por um lado a gente fala, poxa, estamos conquistando no mínimo, espaço para discutir direitos, algumas empresas se mobilizando. Por outro, parece que surge um movimento também estruturado de falar assim, chega, esse negócio não vai prosperar mais. Como é que a gente explica isso? Será que está... E, de fato, a gente começa a ver que a diversidade vem perdendo força em algumas empresas, em alguns fóruns. Fala assim, ó, já passou esse negócio, né? Agora demite essa turma toda, vamos voltar a trabalhar e para com esse negócio. Mulheres voltem para os seus... e os homens ficam... Como é que você vê isso? A gente está regredindo ou ainda assim a gente cresceu muito e é natural que também tenha uma resistência mais estruturada para combater? Olha, é assim... A história, como diria, né, o famoso Platão e o mais famoso ainda Hegel nesse uso, a história é dialética. Uhum. Né? Isso é uma frase do Hegel, mas e retoma a primeira dialética platônica. É assim, como é que a gente funciona? E o próprio Freud, com a teoria das pulsões, né, alguma coisa acontece, eu proponho isso, eu faço uma força aqui, eu empurro aqui. Uhum. Que vai sofrer, esse impulso vem para cá e sofre uma resistência e dá contra-resistência e assim vamos. Né? Essa palavra contra, ela está até num movimento importante que é a reforma, que a gente, aliás, pode voltar um pouco, né? Uhum. Tinha uma estrutura que ela era medieval, vamos usar esse termo que todo mundo entende. Então, tem uma estrutura medieval que veio, por sua vez, abafando a cultura, a antiguidade clássica. Então, o medievo abafa a antiguidade. Uhum. E depois tem o renascimento. O que é o renascimento? Desta antiguidade clássica, supostamente pagã, que tinha sido, né, que na verdade ela é politeísta, que tinha sido abafada. Isso ressurge como ideia, como conceito. Uhum. E aí a gente tem a reforma, que deriva disso, a reforma Lutero, o alemão Martin Lutero. E aí a gente tem a Igreja Católica, que dominava esses 1.500 anos de cristandade, e ela faz a contra-reforma. Uhum. Então você vê, para eu falar de dialética, eu só falar um e outro, eu já fui mostrando seis movimentos em que vem um, aí vem o outro, aí vem o outro. Então... É que a gente está muito pequenininho, porque a gente está aqui no ano 1, 2, a gente vive 100 anos, na melhor das hipóteses, então a gente não vê os macro movimentos de uma maneira tão clara, né? Mas é ação, reação, contra-reação, né? Lembra? É uma tese, é uma antítese, aí faz uma síntese que vira uma nova tese, aí tem uma antitese e assim vamos. Então, agora a gente diz, assim, para resumir grosseiramente, o mundo da internet. Vamos pegar assim que as pessoas entendem de uma forma mais didática. A gente tinha as feministas e o feminismo, que poderia ser muito radical, e aí fica aquelas mulheres que perderam teriam perdido a feminilidade, ou uma agressividade, ou é feia, ou é peluda, ou é autoritária, ou oprime os homens, né? É uma... Não, mas porque ainda se pensa isso, né? Sim. Que é uma loucura. Sim, né? Sim. Então é um imaginar, então, né? De um movimento que a gente depois pode até discutir, né? Mas enfim, um feminismo que era uma luta justamente para a mulher poder vir a ser sujeito, tem esse imaginário que começa a assustar com tudo isso, né, que eu desenhei, e aí isso engendra o quê? As conservadoras, ou o conservadorismo inteiro, que diz, não, eu quero ser bonita, né? Não quero ser feia, eu quero ser charmosa, não quero ser brucutu, eu quero ser elegante, quero seduzir sim, quero ter família, quero ter minha família, quero ter um marido, quero ter filho, quero ter direito a tudo isso. Uhum. Como no imaginário de que isso te retiraria a possibilidade de poder ser mulher e ter marido, filhos e tal. Então, dentre as feministas, as conservadoras, surge um movimento que diz: eu nego qualquer um desses dois extremos e eu sou do universo do feminino. Não sou do feminismo, não sou das conservadoras, sou do feminino. Então, isso é, para mim, assim, nem vou discutir os termos e o nosso... imaginário levemente persecutório sobre o que seria um, o que seria o outro. Mas assim, só para olhar o que, que a gente acha nas narrativas. Sim. Né? As narrativas vão para cá e para lá. E a gente sempre está supondo que o outro pode tirar o meu espaço ou me colocar em lugares que eu não quero estar, ou que são malignos. É. Né? Agora, além de tudo isso, todo esse debate, a luta das narrativas, ou a guerra cultural, ou os imaginários, ainda assim, para além das imagens, tem o real. Né? Então, aí a gente precisa das evidências. A gente precisa de dados. Uhum. Quantas mulheres a gente tem no Congresso? Pois quantas juízas? Quantos presidentes de companhia? Quantas presidentes? É. Quantos VPs? Quantas pessoas? Essa mesa está equilibradinha, né? Tá. Então, assim, já estamos... Tá, né? E várias vezes eu faço coisas, e lógico, dado que eu sou mulher, até né, há dúvidas, né? Maria, homem, mas assim, em princípio, eu estou quase sempre no lugar mais majoritário, né? Porque eu estou falando, porque né, tem a equipe, tem várias mulheres, tem pessoas... Sim. Então, eu acho que a gente está... experimentando isso e volta no que a gente falou, a gente se assusta com esses novos desenhos, mas é esse que é o desafio agora, eu acho interessante, estamos repactuando. Sim, agora entre esses, vou chamar de extremos, que nem sempre são extremos, mas né, essas polaridades, né, entre o conservadorismo, o feminismo e o feminino, óbvio que tem algumas mulheres que tentam se encaixar ali, né? Que de alguma forma assumem posições ou assumem comportamentos que nem sempre são os que elas acreditam de verdade, mas por uma aceitação. Isso tem algum impacto psicológico ali no ser humano como mulher, assim? Quais são os impactos desse assumir algo que não necessariamente é o que ela acredita para caber nesses lugares, sabe? Para caber no conservadorismo, no feminismo ou no corporativo que me exige a masculinização. O que tem de impacto para a mulher? Sofrimento, né? Parece que é sofrimento, né? É, e sobretudo uma palavra cara à psicanálise, à psicologia, que é alienação. Né? Então, assim, alius, o alien, é outro, latim. Então, o que a gente faz muitas vezes, o tempo inteiro e muitas vezes sem perceber, inconscientemente? Eu colo na tua, eu me identifico, eu obedeço. Isso é a estrutura basal da psicologia das massas. Eu me identifico. Por quê? Porque eu preciso da pressão e do apoio do grupo. Um, o grupo faz pressão. Dois, eu me submeto a isso porque eu me sinto frágil. E dois, eu preciso desse apoio. Então, né, a gente em inglês chama peer pressure. Essa pressão do grupo, às vezes, ela é muito eficaz para fazer uma ideia equivocada da realidade, mas que você paga o preço dela, porque você perder o apoio do grupo seria muito custoso para você. Então, você prefere ficar republicano pró-Trump do que você falar, nossa, mas será que estavam comendo cachorro e gato na cidade, né, em Ohio, nesse estado, nessa cidade? Espera aí, não faz sentido essa história. Não, mas faz porque eles são malignos e porque nós somos do bem. Essa estrutura, nós versus eles, é a base de qualquer estrutura grupal. Então, eu diria o seguinte, vamos redefinir os termos. Por exemplo, eu definiria assim, feminismo de uma maneira muito simples, né? Que foi na origem desse movimento, é assim, escuta, você não vai prender mulheres dentro de uma fábrica porque elas estão dizendo, ó, tá muito difícil a nossa forma de trabalhar e a gente está querendo discutir isso, a gente está querendo protestar. Você fala, como assim você vai protestar? Tá, prende elas ali e taca fogo. Né? Aí você fala, que absurdo. Isso é muito escroque. Isso é um assédio, isso é crime. Né? Então, essa é a matriz. 8 de março, Dia da Mulher. Vamos fazer uma luta em prol de sermos todos sujeitos. Então, homem que diz, vamos fazer uma luta em prol de sermos todos sujeitos, esse homem, ele seria feminista. Um trans que pensa assim é feminista, uma mulher é feminista. Então, assim, nesse sentido, se essa é a definição daquele que supõe que todos temos o direito de sermos iguais, adultos, somos sapiens, somos... Só que se te dói essa palavra, eu sempre sou democrática. É. Eu falo, te dói esse significante? Uhum. Usa outro, usa outro. Eu posso dizer, eu já fiz até uma coluna dizendo isso, eu sou conservadora. Uhum. Eu sou conservadora porque eu quero conservar. Eu quero conservar o quê? O meu direito de existir. É. Eu, como eu sou uma conservadora feminista. Entende? Que é diferente do feminista, né? Que é o contrário, o antônimo do machismo. Isso. Feminismo é o contrário do machismo. Isso. Mas feminismo é, se todos acreditamos que homens e mulheres têm que ter direitos iguais, somos todos feministas. É, então, assim, mas se a gente quiser dizer isso é liberal, ok, porque eu suponho que a liberdade seja um valor para mim. Conservar, sim, eu quero conservar coisas interessantes para mim. E muitas vezes, né, você sabe que as redes são curiosas, e aí você tem os haters e tal. Então, várias vezes, para mim, podem... Né, se eu vou discutir alguma coisa, tem os comentários do tipo, ah, mal comida, ah, vai ser mãe para aprender, ah, é mal amada, não tem família, ah, né, essas feministas, essas lésbicas, assim. E eu falo, gente, eu sou a maior defensora de uma relação possível de amor, de troca. Que é boa para todo mundo. E assim, né, por que não? Né? Quem, quem seria contra uma célula amorosa, que a gente pode chamar família? Né? É. Tanto faz o jeito desse agrupamento, se ele é de sangue, genético, se tem mais meninos, gênero, meninas e gênero. Mas assim, a gente não inventou outra maneira da gente conseguir reproduzir a vida. Precisa desse núcleo chamado família. Então, todos somos, de alguma maneira, favoráveis a uma célula de amparo, amor, afeto, escuta. Uhum. Então, pronto. Então, a gente quer conservar isso de alguma maneira? Vamos conservar o que precisa ser conservado, não vamos, né? Então, acho que a gente está brigando muito também por termos, por palavras, por histórias. Né? E assim... Se a gente conseguisse reaprender, até colocar, sair dos polos para que a gente fale, bom, vamos ver assim, o que nos é relevante. Esquece tudo. O que é comum a todas as lutas, isso, né? A todos os termos. Eu tenho certeza que tem sempre um lugar onde a gente encontra algo em comum, algo em que todos nós acreditamos e de que todos nós precisamos. Até porque você falou do machismo, do patriarcado, enfim, desse sistema, né, no qual a gente convive, ele é muito nocivo para os homens também. Ele Sim, é nocivo para todo mundo. Ele impede o masculino de ter acesso a coisas interessantíssimas dele próprio, né? Eu vim de coração, né, que é patos, que é a possibilidade de sentir, de afeto. Então, assim, o patos foi negado ao masculino, porque ele seria puro logos, ele não podia chorar. Como assim? Isso é uma função? Isso, assim, amígdala, hipocampo, neocórtex, isso é cerebral, isso é neurociência. Então, você também tirou fatias da biologia da mulher e da biologia do homem. Foi muito cruel. Isso é castração. Isso é retirada, isso é, assim, privação. Nós nos privamos mutuamente, não precisa. Chora. E, por acaso, olha que interessante que você comentou, eu fui num fim de semana, num evento, e tinha um francês muito interessante que toca uma organização que tem sede em 7 países, está entrando no Brasil agora, que chama justamente More in Common. Temos muito mais em comum. Ele faz pesquisa, quanti, quali, grupo focal. Então, coloca as pessoas para falar e o que a gente acha que é o outro polo, que um republicano acha que é um democrata e vice-versa, um bolsonarista, um petista, de esquerda, direita, cada lado está se achando um monstro que é das franjas. Então, assim, tem dados, as franjas que são vocais, como a gente chama, né? 6-8% de cada extrema que berra mais, que fala mais, e não é a totalidade do que somos. Todo esse meio... Tira 6-8% de cada franja, dá 15%. Então, a gente somos 85%, uma grande maioria que temos muito mais em comum do que a gente acha, em vários aspectos, em preservação do planeta, em preservação da vida, no direito à locomoção, à religiosidade, à espiritualidade, ao campo do trabalho. Então, assim, temos muito mais em comum. Mathieu Lefebvre, fica a dica. E assim, está chegando no Brasil e cada vez mais a gente está tendo, a gente está um pouco mais esperto para lidar com essas polarizações e com essas, colocar o outro num lugar muito confortável para a gente e equivocado para o outro. Isso vale para masculino e feminino. Bom, é claro que a gente adoraria fazer. Eu tenho mais umas 39 perguntas para fazer para você, então fica para a próxima. Eu tenho mais 15 aqui, então acho que dá tempo. Esse papo. Muito boa a conversa, mas inclusive a gente tinha um pinga-fogo aqui para fazer, não vai dar tempo. Ah, vai dar um pinga-fogo. Pinga-fogo. Assim, pinga-fogo. É uma frase que você responde com uma palavra. A expressão pinga-fogo é tão sedutora. Você fala, nossa, pinga. Pinga esse fogo, joga na roda, vamos ver. A gente fala assim, ó, vou fazer a primeira aqui, você já, papum, é Amanda segue. É uma palavra? É, ó, um livro que mudou sua forma de pensar. Grande Sertão Veredas. Uma mulher que te inspira. Clarice Lispector. Uhum. Qual é a frase ou comportamento machista mais comum que você percebe no ambiente profissional? Eu sei, é difícil em uma palavra só. Essa eu empaquei, hein? Uhum. Mas, é que é tanta, né? É, mas eu... Sabe o que, que eu ia responder, assim, o que me vem, que é muito comum? Roubo. É, porque tem uma apropriação das ideias da mulher. Né? Appropriating. É, mas eu acho que essa expressão é muito gentil, né? Eu acho que é roubar as ideias, é o epistemicídio, a palavra mais chique, né? Você fazer o assassinato das mulheres como feminicídio, você rouba episteme, você rouba o conhecimento, né? Episteme é o conhecimento. Olha então só. É o epistemicídio ou roubo, vai, em bom português. Fê, um conselho para as mulheres que querem liderar? Confia. Gostei, confia, confia e vai. Você confia vai? E vai. Psicanálise em uma palavra. Inconsciente. Como é que o machismo sutil se manifesta nas interações do dia a dia do trabalho? Cinismo. Acabou. Vambora. Não sem antes. Não sem antes. Lupa da Alma. Maria Homem, conta pra gente. Como é que você escreveu esse livro aqui? O que, que você fala sobre a Lupa da Alma? Olha, a... Olha só. Aqui, ó, tem uma câmera só para nós. Ele foi escrito em 2020 no calor de uma tragédia que tomou a humanidade como um todo e se espalhou muito rápido. E como eu mesma falei, escrevi e eles colocaram na contracapa, eu mesma pergunto, né, qual o impacto psíquico de uma pandemia? Esse livro oferece uma leitura cheia de insights sobre o maior laboratório subjetivo da história humana. É, então, numa situação de tensão, de medo, de desconhecido, diante, né, do mal que pode nos atingir e a gente não saber, revela tudo. Revela guerra, revela ir no supermercado e comprar tudo antes de todo mundo, revela violência, revela casamento que se faz, casamento que se desfaz, revela morte, revela crise, revela briga de patente, né? Acumulação de dinheiro. Então, ela tem situações históricas que a gente põe uma lupa sobre a alma humana, sobre os nossos funcionamentos. Então, são hoje. 7 capítulos para a gente ver, né, 7 círculos de uma espiral das instâncias humanas. Leia hoje! Maravilhoso! Hoje. E se você, que com certeza já conhece Maria Homem, hoje curtiu esse bate-papo com ela, quer fazer um curso com a Maria Homem, você pode fazer. Yes! Tá no ar o curso Mente Produtiva, lidando com TDAH e procrastinação. Vai lá nesse link que a gente vai colocar. Se você tá no Instagram, tá aí na bio. Se você tá no Spotify ou no YouTube, tá na descrição do episódio o link pra você ir lá. E tem desconto, né, Maria? Uau, muito obrigada! Sim, a gente fez aqui um voucher especial. Ei, o caos é ordem, né? Ah, isso mesmo. Isso somos caóticos. E o voucher é Escola do Caos. Você vai ganhar 15% de desconto. Você que acompanhou aqui a nossa deliciosa conversa com Maria Homem. Depois conta aí pra gente o que, que você achou do curso. Eu tô correndo pra garantir o meu E dá de presente curso. Também, gente. Compra o curso e dá de presente pra alguém. É, pode, vai ser chegando, dá não esse é? Isso aí. Natal, ano novo. É. É. Tem direito aos 15%. Presentaço, gente. Obrigada e até a próxima. Segunda-feira que vem tem mais da temporada Elas na Liderança. Mais uma vez, muito obrigada, Maria. Eu amei. Obrigado, Maria. Obrigada, mulher gente. Mulher que vai popularizar a psicanálise. Ah! Olha, axé. Vamos lá. Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem.